demoras? Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Bem-vindos de volta. Espero que tenham tido umas boas férias e que estejam minimamente recuperados, uma vez que a Hora do Físio está de regresso e traz consigo o seu 9º episódio. Permito-me apresentar o próximo convidado, que é muito bem conhecido da comunidade da fisioterapia. O fisioterapeuta e empresário Hugo Belchior é uma das maiores referências no que toca ao empreendedorismo no nosso ramo em Portugal, quer seja na sua execução como na sua divulgação. Fundador e diretor executivo da Bewiser, empresa de formação de profissionais de saúde que dispensa apresentações, o Hugo aceitou gentilmente o meu desafio para falarmos um pouco sobre o estado do empreendedorismo e fisioterapia nos dias que correm, para além de destacarmos o livro Como Ser um Fisioterapeuta Empreendedor, da sua autoria, que será lançado no próximo dia 8, Dia Mundial da Fisioterapia. Sem mais demoras, ouçam e divirtam-se com esta belíssima conversa. E, desde já, peço desculpa pelas trocas entre tu e você durante a entrevista em relação ao convidado. Epá, era de manhã. Do rendimento disponível da normalmente. Seja bem-vindo à Hora do Físio. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Nada, o prazer é todo meu. Antes de mais, queria agradecer pela assistência do espaço da Bewiser para gravarmos esta entrevista. E pronto, antes de começarmos, queria que fizesse a clássica breve apresentação, antes de iniciarmos. Sou o Belchior, tenho 35 anos. Às vezes ainda não acredito bem que o tempo está a passar tão depressa, mas enfim. Licenciei-me em fisioterapia em 2002, salvo erro. Portanto, concluí o meu 4º ano nessa altura. Fui fisioterapeuta na prática clínica durante 2 anos. E, entretanto, durante esses 2 anos, fui sofrendo um processo de reflexão que me levou a pensar que a fisioterapia, pelo menos a fisioterapia clínica, não era exatamente o meu caminho. E, portanto, no fim desses 2 anos, fui fazer um MBA. Portanto, deixei tudo o que estava a fazer, trabalhava como fisioterapeuta. E portanto fui fazer um MBA, estive a fazer um MBA em full time durante 1 ano, e no fim dei comigo a trabalhar na Ótimos, na extinta Ótimos, aliás, e estive lá 2 anos e meio praticamente, e resolvi sair para seguir um sonho antigo, que era montar a minha empresa, e pronto, e portanto a partir daí tenho-me dedicado ao empreendedorismo. Muito bem. Antes de iniciar a conversa sobre o empreendedorismo e fisioterapia propriamente dito, vamos saber um bocadinho mais sobre si e sobre o seu percurso. Na parte em que diz que viu que a fisioterapia clínica não era, de facto, o caminho que queria seguir, se pudesse especificar um bocadinho mais essa alteração de objetivos, essa alteração de vida, especificar um bocadinho, porque é que achou que não seria o caminho? Não tenho a certeza que saiba a resposta. Eu, aliás, se fizer alguma, enfim, alguma introspeção e fila, concluí que fui parar a fisioterapia, que foi o curso na altura que eu escolhi, mas fui parar a fisioterapia quando, em bom rigor, talvez já nessa altura, aquilo que eu mais gostasse fosse o mundo das empresas. Exato. E dos negócios. Acontece é que, como toda a gente, eu tive que muito cedo decidir qual era a área que, na escola secundária, não é? Ali no 9º ano, qual era o agrupamento, acho que era assim sim, que se chamava, sim, sim, sim, sim. Qual era o agrupamento que ia seguir. E, portanto, eu lembro-me que estava na dúvida entre o económico-social e o científico-natural, se bem me recordo dos nomes. E por um conjunto de circunstâncias, e porque na altura eu achei que era aquilo que eu realmente queria, fui para o 1, que era o científico-natural. Ah. E, portanto, nunca mais considerei a hipótese de mudar de rumo. Claro. E, portanto, na altura, no 12º ano, em que tinha que decidir o que fazer, não sabia muito bem, mas lá decidi na reta final que fisioterapia podia ser giro, e fui para a fisioterapia. Mas lembro-me, isto pode ser curioso, que na altura, já quando estava a ponderar seguir esse curso, pensava que talvez um bom caminho podia ser ter uma clínica de fisioterapia. Portanto, eu agora tenho essa consciência, mas quando na altura fiz essa reflexão, Já considerava a hipótese, de alguma forma, não muito consciente, de seguir o caminho do empreendedorismo. Mas, enfim, o que acontece é que fui fazer o curso, entrei na SESPO, e gostei bastante do curso, fui bom aluno, dediquei-me, aquelas coisas todas. Mas depois, aquilo que foi a realidade que eu encontrei na prática profissional foi, de alguma forma, uma desilusão, por um lado. Pois. Pelas condições que descobri nos sítios onde ia trabalhando, mas também porque me apercebi que, e não tinha tanto que ver com as condições a certa altura, que aquilo que mais me estimulava não era propriamente trabalhar como profissional de saúde no dia-a-dia. Se me perguntassem, na altura, tal como se me perguntassem hoje, e se fosses médico, podia ser diferente? Não, porque claramente o meu caminho não é o caminho técnico. Entusiasmava-me mais com outros mundos. Sem dúvida. Da sua experiência, e já começando a introduzir um bocadinho o principal assunto da nossa entrevista, da sua experiência, uma vez que já deve ter recebido bastantes, vamos pôr entre aspas, pedidos de ajuda, não é? Para o tópico de iniciar o seu primeiro negócio em fisioterapia, por parte de vários fisioterapeutas, quais lhe parecem ser os principais receios que os fisioterapeutas têm na hora de iniciar o seu negócio? Olha, Carlos, antes de mais, trata-me por tu, porque eu vou tratar por tu. É uma mania. Reparem que o Hugo disse-me isto antes de iniciar a entrevista, mas eu continuo a cair. Okay. É uma mania que eu tenho. Efetivamente, tens razão. Muitas pessoas me contactam, porque, enfim, vou sendo conhecido por ser um fisioterapeuta que tem negócio próprio. E são dezenas de pessoas, literalmente, que por Facebook, LinkedIn, ao vivo, quando me apanham por aí, etc., me colocam algum tipo de questão. E isso a juntar a um questionário que eu divulguei aqui há umas semanas, em que eu colocava uma série de questões, fica claro que o principal receio é de natureza financeira. Em que aspecto? As pessoas não têm a certeza, e isso nunca se pode ter, mas as pessoas têm muito, muito medo de poderem não ter retorno do seu investimento. E, portanto, eu diria que esse é o grande dilema que as pessoas têm. Portanto, sigo este caminho ou não, mas se o seguir, será que vou conseguir ter retorno? No fundo, posto de outra maneira, será que eu vou conseguir ter o número de clientes que necessito para pagar os meus cursos e o meu investimento? Esse é, sem dúvida, a grande angústia. E já colocando aqui a parte do e-book, que o vai lançar muito brevemente, da sua maneira, e tentando, claro, não especificar demasiado, porque sabemos que isto, falar sobre isto, poderia dar para uma, duas horas, provavelmente, qual a melhor maneira de contornar esse medo? O que é que costuma aconselhar, geralmente? Acho que a questão é relativamente simples. Primeiro, a pessoa tem que perceber qual é o seu caminho. E, portanto, eu, uma nota que eu deixo desde já é que, se há coisa que eu acho que é fundamental, é que as pessoas construam o seu autoconhecimento. Quem seguir até alguns autores, até não portugueses, vai ver muitas vezes referido a designação o self-awareness. Portanto, eu sou completamente a favor desse autoconhecimento. Cada um tem que perceber aquilo que lhe dá prazer, aquilo que quer fazer da sua vida e, portanto, perceber se o caminho do empreendedorismo, que tem algumas circunstâncias especiais, é o melhor para si. Se for, então, é uma coisa. Se a pessoa achar que não é, porque não gosta do desafio que isso possa encerrar, porque não gosta de risco, não se sente minimamente confortável, não gosta da angústia que é não saber muitas vezes aquilo que é o dia da manhã ou daqui a uma semana ou um mês, então talvez deva ponderar se abrir o negócio próprio é o melhor para si. Mas vamos considerar que a pessoa até chega à conclusão que pode ser interessante. Portanto, a questão era como é que pode começar ou pode de alguma forma contornar esse receio. Sim. Há aqui uma coisa que é importante, é que muitas vezes todos nós automaticamente nos comparamos com as pessoas que já atingiram determinado patamar e, portanto, estamos no zero e comparo-me logo com aquele que já começou o seu percurso há 5, 10, 15 ou 20 anos. Pois. Isso, por norma, não é inteligente, porque eu não me posso forçar, não me posso ser tão injusto comigo próprio ao ponto de de pensar que eu já devia estar num patamar que o outro também não tinha, ou onde ele não estava, quando começou. E, portanto, Primeiro conselho que eu podia dar é não olhe para, ou não olhem para, enfim, as pessoas que já estão muito mais à frente, no sentido de pensar como é que eu vou copiar tudo aquilo que aquela pessoa já está a fazer hoje. Podem sim olhar para as pessoas se acharem que isso é de alguma forma uma inspiração, mas não para replicar e mimetizar tudo aquilo que alguém que já tem mais experiência tem. E, portanto, aquilo que a pessoa tem que fazer é seguir aquilo que o sábio diz, não é? Que é ter noção que uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E, portanto, o primeiro passo pode ser um passo muito pequeno. Se o caminho é de ter o meu próprio negócio em fisioterapia, então eu, se calhar, e se não tenho carteira de clientes, naturalmente, estou a começar, etc., eu tenho que dar passos pequenos para construir essa realidade, nomeadamente. Sim. Procurando ter algum domicílio, dizendo ao mercado, às pessoas, aos amigos, aos familiares, etc., que eu estou disponível para aquela atividade, mostrar, divulgar a minha disponibilidade, o meu conhecimento, etc., ir comunicando com o mercado que eu estou a fazer isso, e, portanto, isso é o primeiro passo. E eu estou convencido que se a pessoa fizesse, o fisioterapeuta, o jovem fisioterapeuta desde logo, fizer um excelente trabalho, porque isso é fundamental, tem que resolver o problema daquelas pessoas que se vai tratar, então depois tudo é mais fácil, porque o boca a boca vai fazer o seu caminho. Sim, exatamente. Bem, nesta questão acabou já por começar a responder à minha próxima questão, mas pronto, vamos já falar sobre isso. Agora, falando mais de facto do e-book, aproveito já para, desta feita publicamente, aproveito para lhe dar os parabéns pelas ideias depositadas no livro, uma vez que o Hugo forneceu-me antecipadamente para eu dar uma pequena vista de olhos, e que vai lançar no dia de fisioterapia, não é? Dia 8 de setembro, não é? Pronto, começou de facto já a responder à minha próxima questão, que era o que é que seria preciso para ser empreendedor numa dada área, e mais específico na fisioterapia. E uma coisa que eu também queria perguntar, que é, embora realmente tenha referido a parte do self-awareness, uma coisa que nós devemos trabalhar, que eu de facto também acho bastante importante, é algo que já está dentro de nós, ou algo que realmente podemos trabalhar, algo do tipo, um bocadinho exagerado, mas fake it until you become it. Antes de responder, só dar aqui uma nota sobre o livro. Eu, de facto, resolvi escrever um livro que tive muito gosto em partilhar contigo antes de ser divulgado para o mercado. Sim. E uma das razões que me levou a escrever este livro, que é como ser um fisioterapeuta empreendedor, foi precisamente poder ajudar as pessoas que têm este tipo de angústias a terem alguma informação que possa ajudá-las a refletir. E, portanto, eu fico também muito, muito agradecido pelo convite para estarmos aqui até esta conversa, porque no fundo ajuda a minha missão de ajudar a comunidade a ser mais empreendedora, pelo menos aquelas pessoas que o queiram ser. Respondendo à tua questão, eu acho, antes de mais, que nós somos um produto que vai sendo evoluído e vai evoluindo, portanto vai sendo burilado, vai sendo trabalhado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não gosto nada de pensar que nasci de uma determinada maneira. Sim. E portanto agora vou ser assim até o resto da minha vida, posso ter tido mais sorte ou mais azar e portanto agora tenho que viver com isso. É evidente que todos nós temos uma carga genética e tê-la-emos sempre e temos o nosso contexto, mas nada deve limitar que nós possamos aprender e que possamos desenvolver as nossas competências. E, portanto, competências que são importantes para sermos gestores, para sermos empreendedores, para sermos fisioterapeutas, são competências naturalmente que se podem trabalhar. E, portanto, se a expressão é fake it until you make it, foi assim que disseste? You become it. Mas é igual. Não sei se é preciso a pessoa fingir, é preciso a pessoa ter a noção que é um caminho e, portanto, tem a sua curva de experiência, tem que ir trabalhando. E, portanto, vai aprendendo, sem problema. Eu hoje cometo muitos erros, amanhã voltarei a cometer alguns destes, espero que não repita muitas vezes. Depois da manhã vou cometer novos erros. Felizmente, acho que grande parte dos erros que cometo hoje não cometi há um ano ou dois ou há 10, quando comecei. E, portanto, vou evoluindo, assim pelo menos é o meu objetivo diário. Mas temos de ter a consciência que vamos evoluindo, ou que o caminho precisamente é o da evolução. Não temos de ter medo de começar como um produto claramente inacabado. E quem começa o seu projeto empresarial, obviamente, vai fazer erros, vai cometer erros. E, portanto, se há característica que um empreendedor tem que ter é, tem que se desculpar. Porque não um é empreendedor fácil. E qualquer outra pessoa, as pessoas, às vezes somos todos nós demasiado duros connosco próprios, claro. E temos de ter consciência que isto é um caminho de tentativa e erro e, portanto, falhei hoje, pronto, tenho uma motivação adicional para melhorar amanhã. É, muito bem, ok. Tu falas acerca da evolução das unidades privadas de fisioterapia no teu e-book, por oposição ao que tem sido a diminuição da procura às unidades de medicina física e reabilitação devido a vários fatores. Tendo isso em conta, podemos dizer que ser um fisioterapeuta empreendedor neste presente momento é muito diferente do que ser um fisioterapeuta empreendedor há 10, 15 anos atrás? Eu acho que é, porque é muito mais fácil hoje. Muito mais fácil hoje? Muito mais fácil. Sim. Eu não compro a ideia, pelo contrário, rejeito-a, de que hoje ser fisioterapeuta é muito mais difícil. Por causa da competitividade, não acho? Isso não acho? Acho isso uma conversa fiada que não tem interesse. É? Vamos lá ver. Aquilo que havia há 10 ou 15 anos, por exemplo, eu quando acabei o meu curso, foi o fim do tempo em que um fisioterapeuta quase sem esforço, se fosse bom ou fosse mau, rapidamente estava a trabalhar numa clínica ou qualquer. E a maior parte das clínicas eram as clínicas tradicionais de medicina física e reabilitação. Havia ainda alguns lugares em hospitais, nomeadamente hospitais públicos, e, portanto, era relativamente fácil. Porquê? Porque nessa altura os fisioterapeutas eram muito melhores do que são hoje. Não. Eu acho que até em média, provavelmente, seriam piores. Admito. Pelo menos tinham menos acesso à informação, à formação, claro. Etc. Mas o que é que acontecia era a lei da oferta e da procura estava mais favorável à procura de emprego nessa altura. Uhum. Portanto, não era porque as pessoas eram melhores, era apenas porque não havia tanta competição pelos lugares disponíveis. Exato. Pronto. E, portanto, hoje, de facto, as coisas não são assim e, portanto, nesse aspecto estrito, a vida de um fisioterapeuta ou de um jovem fisioterapeuta, como, aliás, noutras áreas da economia, é talvez um pouco mais difícil. Mas as coisas foram evoluindo, nomeadamente, isto é a minha leitura, e tal como digo no livro a certa altura, a crise financeira e a crise do Estado, a crise de financiamento do Estado, ajudaram imenso a que, como houve cortes no financiamento da saúde, ajudou a que tivessem que emergir soluções alternativas, porque as soluções convencionadas, portanto subsidiadas pelo Estado, começaram a dar menos resposta. E isso abriu um novo leque de possibilidades aos fisioterapeutas. E, portanto, eu acho que também o empreendedorismo adicional que se tem verificado resulta da procura por parte dos clientes. E, portanto, se há 20 anos, mesmo há 15, eram raros os, e talvez até há 10, eram raros os chamados gabinetes privados de fisioterapia, hoje não são. E uma das razões pelas quais não são é porque o mercado, portanto os clientes, estão muito mais habituados à designação fisioterapia, àquilo que é fisioterapia e a consumir fisioterapia 100% privada. E, portanto, isso torna muito mais fácil a vida de quem queira começar agora o seu pequeno negócio, enquanto que há 20 anos era bem mais difícil. Ok. Ou seja, mesmo havendo agora cada vez mais gabinetes de fisioterapia, não é? Lá está. E poderá havendo lá essa tal competitividade e poderemos, se calhar, numa fase inicial, ter que ser um bocadinho mais astutos, um bocadinho até mais criativos, talvez na forma de criar o espaço. A verdade é que nós temos também esse aumento de procura e que acaba, de certa forma, por compensar. Não sei se está... Tens toda a razão. Vamos lá ver. Eu não acho que se viva hoje ainda uma real competição entre os gabinetes de fisioterapia. Okay. Isto é dos livros, quando o mercado está a crescer, cada novo player do mercado, portanto, neste caso, cada novo gabinete, pode ganhar a sua cota de mercado, ou pode ganhar cota de mercado, sem ser à custa de cota do outro. Ou seja, como o mercado está em expansão, cada novo player vai captando uma parte nova do mercado. É evidente que há um caso ou outro, isso é óbvio, que eu não vou àquele fisioterapeuta, vou ao outro que entretanto apareceu. Isso é normal. Mas ainda estamos muito mais numa fase em que o mercado está a crescer do que numa fase em que eu, para sobreviver, só sobrevivo se comer cota do meu vizinho do lado. Isso não existe. Eu, aliás, acho que o grande concorrente da fisioterapia e dos fisioterapeutas privados, dos gabinetes, está longe de ser o gabinete do lado, o colega do lado. Isso não é assim. É numa fração ínfima. A grande concorrência está, antes de mais, no fármaco, na capacidade que as pessoas têm de sofrer, naquilo que são alternativas, substitutos à fisioterapia. E muitas vezes os fisioterapeutas gastam demasiado tempo e demasiada energia a pensar ali no tipo ao lado, quando, de facto, passaram naquele mesmo dia dezenas ou centenas de pessoas à porta que, se soubessem que ele podia resolver determinada situação, se calhar batiam à porta. Ok. Achas que daqui a 20 anos pode acontecer isso? Não sei, é bem possível que possa haver uma concorrência muito mais feroz daqui a 20 anos, se as coisas mantiverem este ritmo, é possível que aconteça. Mas até lá chegar temos um caminho longo para percorrer e nessa Exato. Altura logo pensaremos. O que eu sei é que quem começar hoje tem uma vantagem claramente marcada face às pessoas que comecem daqui a 15 ou 20 anos. Sim. E portanto, Sim. nessa altura, admitamos, que não sei se vai ser assim, claro. Mas admitamos que eu, para sobreviver, já vai ser um setor muito maduro e portanto só vou conseguir sobreviver se andar a roubar clientes do meu concorrente, para pôr a coisa mesmo assim feia. Mas até chegar lá tenho muito para fazer e, portanto, cada um que possa começar hoje, criar a sua marca pessoal, criar a sua carteira de clientes, etc., vai ter, indiscutivelmente, uma vantagem clara sobre quem possa começar mais tarde. Uhum. De todo modo, repare-se que aquilo que tem acontecido nos últimos anos não se estima que vá mudar tão cedo, que é uma maior percepção das pessoas com a sua saúde, uma maior preocupação das pessoas com o seu bem-estar, com a sua saúde, e portanto eu não vejo que essa tendência esteja a diminuir, ou seja, cada pessoa é um potencial cliente de fisioterapia, e portanto, ainda que nós estejamos a diminuir enquanto população, em Portugal, são 10 milhões de pessoas, e hoje seguramente não há 10 milhões de clientes de fisioterapia. Portanto, o mercado potencial ainda é imenso. Repara, as pessoas que fazem running, ou trail, ou fazem artes marciais, ou o que seja, consomem hoje fisioterapia como nunca consumiram antes. As pessoas mais velhas, e cada vez há pessoas mais velhas, que ainda por cima, muitas delas já começaram a consumir fisioterapia antes, vão chegar daqui a 20 anos e vão continuar a consumir fisioterapia, porque já foram postos em contacto com o produto. E, portanto, eu não vejo, sinceramente, que o mercado vá diminuir. Uhum, sem dúvida. Ok. Hugo, acreditas que ainda, neste momento, ainda há mercados a explorar pelos fisioterapeutas ou que, nesta altura, ainda não estão a ser devidamente explorados? Seguramente. Se me perguntares exatamente quais, não sei. Posso dar aqui dois exemplos. Geriatria e empresas, por exemplo. Acho que sim, mas só para dizer, não sei neste sentido. Se há coisa que me emociona é a capacidade empreendedora das pessoas, ou seja, claro. E isso é que é a coisa bonita do empreendedorismo, não é? Portanto, de repente, a mesma realidade que toda a gente está a ver, vai haver um que a vai olhar de maneira diferente e vai sacar uma ideia que os outros não viram. Exato. E, portanto, essa pessoa vai ter uma vantagem, vai com certeza ganhar dinheiro, etc. E tal. E a seguir os outros vão copiar e está tudo bem. E, portanto, se há segmentos por explorar, há seguramente desde logo estes que ainda ninguém topou. De todo modo, efetivamente, acho que há aí uns segmentos, uns nichos, que ainda proporcionarão muito mais solicitações à fisioterapia, aos fisioterapeutas. As empresas, acho que pode ser um deles, se bem que as empresas industriais, com centenas ou milhares de trabalhadores, essas não me parece que vão fazer parte do tecido empresarial português em grande dimensão, mas os trabalhadores de colarinho branco, não é? Os trabalhadores mais do conhecimento, também precisam de algum tipo de ajuda, desde logo, profilática, preventiva. E se os fisioterapeutas conseguirem demonstrar que podem ser úteis para evitar baixas, para melhorar a concentração, sei lá, para melhorar o rendimento dos trabalhadores, Se conseguirem provar isso aos empresários, aos donos das empresas, aos diretores de recursos humanos, então acredito piamente que essas pessoas vão fazer o investimento necessário para que os seus colaboradores possam ser mais felizes e produzir melhor. Isso para falar das empresas. Geriatria. Vamos lá ver. Já hoje, provavelmente, a população geriátrica é a população, população da fisioterapia. O que acontece é que, tanto quanto sei, já é cliente, em maior parte das vezes, quando tem patologia severa, sequências, sequelas de AVCs e coisas do género. Se me falares se há lugar a mais trabalho preventivo ou de manutenção, etc., para os profissionais da fisioterapia ou até, vamos lá ser claros, do exercício, acho que há. Aliás, eu conheço um fisioterapeuta brasileiro, que já foi formador da Biwiser, que tem um negócio muito curioso no Brasil, e ele, quando veio a Portugal, questionou-se porque é que em Portugal não haveria. Até porque temos uma taxa de idosos muito maior do que há no Brasil. E o que é que ele tem? Ele tem uma pequena rede de ginásios, eles chamam academias, não é? Ginásios de terceira idade. Em que muitas das aulas são conduzidas por fisioterapeutas para terem têm mais consciência daquilo que são as comorbilidades que podem estar associadas, etc. E, portanto, se calhar é uma realidade que ainda não existe hoje em Portugal. Unidades, tanto quanto eu sei, especificamente dedicadas para o exercício, para a prevenção dos mais velhos, mas provavelmente vai nos próximos 20 anos aparecer. Bem, exatamente nesse sentido a minha pergunta. Bem, Hugo, sabemos que também dá aulas a alguns estudantes de fisioterapia em algumas faculdades sobre o assunto que temos vindo a falar. O que lhe queria perguntar é, acha que o espírito empreendedor, pode ser melhor fomentado nos estudantes, nas escolas, a nível nacional, ou acha que o que já está a ser feito é suficiente? Mesmo sabendo que a obtenção deste espírito parte muito mais da atitude da pessoa do que também achas do conhecimento que a pessoa tem sobre este assunto. Boa pergunta. Eu dou aulas na CESP, já dei aulas também no Instituto Piaget. Tenho o prazer de todos os anos conhecer os alunos finalistas de fisioterapia e de facto eu procuro desde logo incutir ali algum espírito empreendedor. Se me perguntares se a minha percepção é de que há uma percentagem muito elevada de pessoas que querem ser empreendedores, não tenho a certeza que seja assim tão elevada. Pelo menos naquele momento. Eu já dou aulas mesmo na reta final, e, portanto, não podia esperar mais, não é? As minhas aulas não podem ser depois, mas, como toda a gente já passou por um curso, sabe, muitas vezes aquilo que as pessoas estão focadas enquanto estão durante o seu percurso académico é concluir as disciplinas, concluir o curso. Eu, já agora, permito-me parênteses, acho que isso é uma perspectiva curta. As pessoas devem, antes de mais, ter consciência que estão ali para aprender, para desenvolver o seu intelecto, e, portanto, a nota e a conclusão tradicional das disciplinas é um produto disso, não deve ser o fim em si mesmo. E, portanto, isto para dizer o quê? Que é normal que quando as pessoas estão naquela circunstância, muitas vezes não estão ainda muito para aí viradas para aquilo que eu estou ali a dizer. Aliás, tem alguns casos curiosos de antigos alunos que vêm ter comigo passado uns anos e me dizem: "Oh, Hugo, tenho pena não ter estado mais atento às aulas, porque é aquilo que tentaste ensinar na altura, eu agora ando a tentar aprender de outra maneira e a gastar dinheiro e a fazer curso e não sei o quê." E, portanto, acho que há, muitas vezes é uma questão ali de timing. Sim. Se falasse com aquelas pessoas, as mesmas pessoas, passado 6 meses, provavelmente a coisa seria diferente. De qualquer forma, há duas perguntas que eu faço todos os anos, e já comecei a dar aulas há uns anos. E tenho notado uma percentagem crescente de respostas positivas. Uma é precisamente quem é que pensa em criar o seu negócio próprio, portanto, parece-me haver aqui uma tendência ainda assim crescente, que eu não sei se advém de um maior espírito empreendedor ou se é uma resposta normal à ausência de emprego nos contextos mais tradicionais, como falávamos há pouco. E, portanto, noto essa tendência, apesar de tudo. A segunda pergunta, já agora por curiosidade, é quantas pessoas daqui é que admitem a possibilidade de trabalhar no estrangeiro? Eu, quando comecei a fazer esta pergunta, havia 1-2 pessoas que levantava a mão, E tipicamente eram pessoas que ou tinham feito Erasmus e tinham gostado muito da experiência internacional e queriam de alguma maneira prolongá-la, ou aqueles que tinham tido pena de não fazer e portanto queriam, estavam à espera de fazer um Erasmus já a trabalhar. E isso também hoje é completamente diferente. Seguramente acima de 50% nos últimos anos diz que pondera, ou já lhe passou pela cabeça, trabalhar fora. Sim. Uns com mais vontade, outros por eventual necessidade. Mas não deixa de ser curioso constatar que os fisioterapeutas portugueses, os jovens fisioterapeutas portugueses já entendem, eu acho que isso é positivo, que o seu mercado não tem que ser obrigatoriamente a terriola onde nasceram, nem sequer o país onde nasceram e onde vivem. E às tantas o seu mercado de trabalho pode ser o mundo. E de alguma forma eu acho que isso pode traduzir um espírito mais aberto e, se quiseres, um espírito mais empreendedor. Mas não tenho a certeza que ainda seja assim tão marcado. Sim, acho sim. Que muitas vezes, e para tentar responder à tua pergunta, acho que muitas vezes ainda é resultado da necessidade, da constatação que aquilo que era a expectativa muitas vezes das pessoas, que era sair e arranjar um emprego por conta de outro, tem das 9 às 5, não se vai verificar, ou verificando-se não é aquilo que a pessoa ambicionava, e portanto, a certa altura, aquele jovem profissional pondera criar o seu próprio negócio. Okay. Não sei se respondi àquilo que tu querias. Sim, sim, sim, de certa forma. Só aqui um pequeno reparo, que é, e acho que, por exemplo, eu também não sei a duração da cadeira que o Hugo dá, quantas horas são, até que ponto vai especificando aquilo que diz, não sei. Mas pensa que o empreendedorismo em fisioterapia poderia ser mais espicaçado. Mais especificado, mais até colocado se calhar numa altura de realização da licenciatura que não sei, não fosse o último ano. Acha que poderia ser um bocadinho mais detalhado? Acho. Se me perguntares, a minha disciplina na escola onde eu dou esta disciplina vai fazer milagres? Isso não existe. Claro, claro. Não existe. E portanto é até com prazer que eu recebo de vez em quando alguns convites de algumas escolas para ir falar com os alunos. Exato. Nomeadamente alunos mais novos, de primeiro e segundo ano, para que numa fase mais inicial do seu trajeto académico possam no mínimo ser confrontados com realidades diferentes. Sim. Porque sim. A maior parte das vezes os professores não são empreendedores. São outra coisa qualquer, com certeza muito, muito interessante, mas não são empreendedores na maioria dos casos, não é 100%, mas na maioria dos casos, e estágios e etc. Afunila a perspectiva dos estudantes para uma realidade que é a realidade tradicional. E, portanto, eu acho que coisas que possam ajudar a abrir um bocadinho os horizontes e a cabeça das pessoas seriam úteis e bem-vindas. Se há suficientes, acho que não. Mas também acho que, isto é uma perspectiva minha filosófica até, acho que é ilusão, nem faz sentido, que cada um esteja à espera que seja o outro a fazer pela minha vida, não é? Ou seja, se claro. Tem que ser a escola, a APF, a mítica, a ordem, há de sempre haver alguém que vai resolver a minha vida. Isso não existe. Tem que ser eu a tratar da minha vida. E, portanto, exato. Se há coisa que ninguém pode dizer que não sabe hoje, é quem começa o seu curso, quem começou o seu curso há meia dúzia de anos esta parte, já sabe que entra para um mercado que está cheio. Está cheio, entenda-se, no emprego tradicional. E, portanto, se as pessoas já sabem, e se não sabem é porque não fizeram o mínimo de análise, não fizeram mesmo o mínimo de reflexão, elas e as suas famílias, então foram pouco cuidadosas. E, portanto, se as pessoas já sabem dessa realidade quando entram, então não se podem queixar se as escolas ou as instituições não estão a proporcionar tudo o que queriam quando há alternativas para que as pessoas possam evoluir e aprender, nomeadamente gratuitamente sem sair de casa. Como? Ouvindo podcasts, como o Hotel, por exemplo. É grande dia. Ouvindo podcasts, vendo vídeos de YouTube, o que seja, a informação é virtualmente, a informação que está por aí disponível, e mais, a informação de qualidade que está por aí disponível, claro. Gratuitamente, é virtualmente infinita. E, portanto, já ninguém se pode queixar de que, por falta de informação, não vai lá. Agora, admito que isso implica uma certa proatividade que nem toda a gente tem. E portanto, iniciativas que possam ajudar desenvolver estas competências, esta perspectiva, são bem-vindas. E eu estou-me a lembrar de um outro exemplo, que é, por exemplo, o Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia, em que, pelo menos eu já tive o prazer de lá ir uma vez, em que procuram abordar temas que são diferentes dos meramente clínicos, que são sempre e serão sempre e devem ser o foco fundamental do fisioterapeuta, bem entendido, não é? O fisioterapeuta é um profissional de saúde e, portanto, é um profissional técnico e tem que saber de fisioterapia antes de mais. Mas há outras realidades que complementam essa perspectiva técnica e, portanto, as pessoas podem perfeitamente aprender. E, aliás, o livro que eu escrevi é também o meu contributo singelo para isso mesmo, e por isso mesmo é que o vou distribuir gratuitamente. As pessoas podem fazer o download gratuito em www, aproveito para força, divulgar, força, ia perguntar-lhe isso, por isso. www.fisioterapeutaempreendedor.pt. Eu não sei quando é que esta conversa vai para o ar. Dia 5 de setembro. Pronto, então se for dia 5 de setembro, de 5 a 8, as pessoas só vão poder registar o seu e-mail sem fazer o download diretamente. No dia 8, e decidi dia 8 porquê? Porque dia 8, como saberão, é o Dia Mundial da Fisioterapia, e portanto também foi a forma de nós aqui, na BeWiser e eu próprio, celebrar, sim, e contribuir para as celebrações da fisioterapia. Portanto, o livro vai ser divulgado só nesse dia. Portanto, a partir desse dia, quem for ao site poderá fazer o download diretamente. Até lá, as pessoas vão fazer o seu registro, e depois nós, no dia 8, vamos enviar o livro em versão digital para cada um por e-mail. E, portanto, é também o meu contributo, para terminar, o meu contributo para isto. E, aliás, não se vai encerrar no livro. Uma coisa interessante que eu acho que estamos a fazer é fazer entrevistas deste género e em vídeo com fisioterapeutas empreendedores, para que todos possamos aprender e deixar-nos inspirar pelos seus feitos, porque há, efetivamente, muitas pessoas com muito para ensinar e que têm um trajeto já invejável, que têm muito a partilhar. Exatamente. Pronto, e obrigado, Udo, por começar já a terminar a entrevista para mim, de facto, espetacular. E perguntar-lhe agora o que é que podemos esperar de si, estamos a terminar, de seguida, já lançou o repto, em relação ao lançamento do livro também, de algum projeto de gravação de entrevistas, de vídeo, alguma coisa que possamos esperar, mais vindas de si, e até da BeWiser, porque não? Eu, de facto, considero-me mais empreendedor do que gestor. O que é que isto quer dizer? Eu entusiasmo mais com a criação de coisas novas, de projetos novos, do que com a gestão corrente dos negócios depois de eles estarem a fazer o seu caminho. E, portanto, sim, há que esperar mais coisas que eu vou para aí fazer. Aliás, uma delas está também relacionada com o empreendedorismo, mas não focado apenas na fisioterapia, e vai, espero, ver a luz do dia daqui a algumas semanas ou no máximo um par de meses, e nessa altura depois eu dou mais novidades, mas no fundo o objetivo será o de contribuir para uma sociedade mais empreendedora e para espicaçar de alguma forma o empreendedorismo. Sim. Que eu acho que pode ser uma resposta boa que os, nomeadamente os mais novos, podem dar, e o país até pode dar, e portanto vai ser um projeto que vai tentar espicaçar esse espírito muito empreendedor bem. Aí dos portugueses. Muito bem, Hugo. Mensagem final, não sei se gosta de dar mensagens finais, mas mensagem final, tendo em conta tudo o que falámos até agora, a quem deseja ser um fisioterapeuta empreendedor. Muito bem. Leiam um livro. Não, isso também. Mas a mensagem final é autoconhecimento. Sim. Perceber qual é o caminho que querem seguir. Uma vez feita essa análise, que é uma análise sempre inacabada, portanto a nossa vida é dinâmica e a nossa perspectiva será também evolutiva, mas meterem na cabeça que é possível, não é só para alguns eleitos, é possível. Mas é possível quando se junta competência, dedicação, qualidade e, sobretudo, muito trabalho. E, portanto, se eu tivesse que sintetizar tudo num único conselho, é muito trabalho. Mas acrescentava ainda mais uma coisa, porque é algo que eu vejo acontecer, confesso, com demasiadas vezes, com demasiada frequência, e que eu acho que é um erro crasso na gestão de uma carreira, sobretudo das pessoas mais novas, que é, vezes demais, pessoas que não necessitam de o fazer, eu já vou explicar, decidem privilegiar excessivamente o seu retorno financeiro imediato. O que é que eu quero dizer com isto? Eu nunca embarco naquelas críticas, como às vezes se vê nos grupos de Facebook e coisas do género. É uma vergonha aquele indivíduo ir aceitar aquela remuneração ou o que seja, porque eu não sei a circunstância daquela pessoa. E, portanto, acho que é de uma arrogância terrível alguém fazer esse julgamento pelo outro. Agora, pessoas... E, aliás, ele pode fazer não só pelo dinheiro, ou porventura até independentemente do dinheiro, mas porque considera que aquela experiência lhe é rica e lhe vai ser útil no seu futuro. E, portanto, onde é que eu quero chegar? O conselho que eu posso dar é que, sobretudo no início da carreira, cada um possa, na medida das suas possibilidades e na medida do possível para si, privilegiar a riqueza das experiências e não logo a remuneração final mensal. Ou seja, se tiver que, no limite, abdicar de alguns euros no final do mês para privilegiar algo que possa ser mais rico, de certeza que esse investimento, porque para todos os efeitos vai ser um investimento, vai ter retorno. Ao invés, aquelas pessoas que maximizam excessivamente o seu retorno financeiro hoje, provavelmente daqui a um ano, 10 anos, vão estar pior do que aquele que andou a fazer um investimento maior na sua aprendizagem, no seu networking, etc. E, portanto, se calhar era a forma como terminaria, trabalhar arduamente e privilegiar experiências ricas. Sem dúvida. Pronto, Luís. Luís. É que eu estava a pensar. Desejo a melhor das sortes para que o e-book seja bem recebido para a comunidade da fisioterapia. Agradeço-lhe imenso a disponibilidade. Está bem? Carlos, muito obrigado pelo convite uma vez mais e parabéns pelo teu empreendedorismo, porque criar, idealizar e montar e manter um projeto destes é também uma forma de empreendedorismo e que eu acho que pode e deve inspirar outros fisioterapeutas a partilharem coisas, conteúdo relevante e também dessa forma contribuírem para o reforço da marca e da visibilidade da fisioterapia. Portanto, parabéns pelo projeto e boa sorte. Tá. Sou só um veículo de transmissão. Hugo, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E aí temos. Agradeço ao Hugo mais uma vez pela grande disponibilidade e vontade em falar sobre este assunto, para além da já mencionada cedência de espaço nas instalações da Beweiser. Como esperava, o conteúdo de qualidade nesta entrevista foi enormíssimo. Desde a ideia de que as unidades privadas de fisioterapia vieram para ficar e ainda têm muito para evoluir nos anos que se seguem, até o importante autoconhecimento que devemos construir para ter a certeza de que este é o caminho que queremos na realidade seguir, o Hugo foi capaz de cobrir muito bem os pontos-chave sobre esta temática. Sem dúvida que ser um fisioterapeuta empreendedor não é uma tarefa fácil, mas com trabalho e paciência acabamos sem dúvida por chegar lá. Não se esqueçam mais uma vez de visitar o site www.fisioterapeutaempreendedor.pt para se registarem de modo a obter o livro gratuito redigido pelo Hugo, a quem dou novamente os parabéns pela relevância das ideias lá presentes, bem como a grande vontade em ajudar quem quer seguir estas pisadas. E é aqui que me volto a despedir de vocês. Voltamos a encontrar no próximo mês com um novo episódio em que vamos dar uma volta de 180 graus a isto. Até lá, já sabem, Mixcloud, iTunes e cenas. Beijinhos e abraços.